Ei, tio, canta uma musiquinha de niná. Boi, boi, boi, boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de careta. Boi, boi, boi, boi da cara preta. Quero ver mexer com gido cercado de labareda. Labareda de fogo aquecido no Deus vivo. Aqui não é gasolina, combustível, óleo ungido e taca fogo. Porque aqui não é só fumaça, aqui a labareda não é fogo de palha. E demônio sente a pressão, olha só a combustão. Aqui nesse fogo você não coloca a mão. E minha oração, eu digo que é desse jeito. Pode queimar aquilo que não vem do reino. E queima mesmo. A unção é fervente, cada verso com rima é como uma brasa ardente. E essa brasa em contato com meus lábios é um tiro de 12 no peito do diabo. E aí, boi, vai correr ou tenta sorte? Minha garrafa tem azeite, o coquetel é molotov. Eu jogo o óleo ungido, que é pra ver esquentar. Quem mexeu com fogo agora vai se queimar. Boi, boi, boi, boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de careta. Boi, boi, boi, boi da cara preta. Quero ver mexer com ungido cercado de labareda. Só cola com nós quem é filho do fogo. O que vem de Deus é pra somar, multiplicar. O inimigo só tenta, não consegue copiar, não é brincadeira. Negócio levado a sério, o fogo aqui é quente, mais quente do que do inferno. É por isso que não pinta demônio orelha seca, mexendo com ungido cercado de labareda. Aquecido no forno do altar do Altíssimo, movido, incendiado pelo amor de Cristo. Quem tem medo observa de longe, a labareda consome os medrosos que se esconde, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que entraram no fogo e do fogo não tiveram medo. Faço o mesmo e entre para a família. Vem com nós, suba com nós a carruagem de Elias. Boi, boi, boi, boi da cara.